Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Anda, anda, anda, nerds! Daquele jeito do Jovem Nerd, eu quero a minha própria sociedade secreta. Cuidado por nada a declarar. Aqui é Blue Hand e eu não pertenço a sociedade secreta nenhuma. Aqui é Afonso 3D e eu estou há 8 dias sem beber. Olá, Afonso! Aqui é Azaghal e eu tenho a minha própria sociedade secreta. Ah, tá bom. Sim, nerds, estamos reunidos para falar de um assunto obscuro, sombrio, ou não, né? Vamos falar sobre sociedades secretas. Que não são tão secretas assim, senão a gente não estaria falando delas, né? Só porque a Rosa se anuncia no Wembley, você fala disso? Vamos falar sobre estes segredos depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails do Canelada Azul Nerdcast. Vamos. Ah, depois vocês deixam fazer um jabazinho aí do 30 dias, 30 noites aí. Tá, pô. Claro. Faz logo então, aproveita, vai, que tá gravando. Ah, é, tá gravando. Pô, eu só queria ver, falar pra galera aí acessar o 30dias30noites.wordpress.com aí e ver aí minha saga pra ficar 30 dias sem beber, sem fumar e sem comer pizza. Essa semana, Azaghal, o que temos para falar? Temos que falar do Facebook, do Festival Legendas Nerd Tour Facebook. Sim, começou semana passada, certo? Sim, nossos... aí percebemos que a nossa mecânica não era das melhores. Nossos brindes da Nerd Tour começaram a ser distribuídos e a mecânica foi, faz uma legenda pra foto que tá lá na fanpage da Nerd Tour no Facebook. Isso. E aí os caras votavam. Isso, e a galera melhor. Aqui que tinha mais joinha. Isso. Ganhava. A gente não queria ter trabalho pra escolher essa, que era a verdade. Mas o que acontece? A maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, só tinha um joinha que era o deles, né? Então, pô... Isso prova duas coisas. Que a maioria das pessoas não tem amigos. Isso! E a segunda coisa é que um cara encheu muito saco de outras pessoas no Twitter. Muito bom! E ele ganhou com 49, eu acho, né? Joinha. Isso! Muito bom! Parabéns para o Rodrigo de Paula Fontes. Você tem muitos amigos e você soube encher o saco, mas acabou a mamata, né? Acabou porque senão vai ficar só nisso, né? A maioria falando, ah, eu não tenho amigos, não vou ganhar nunca. E o cara ganhando sempre, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos ter o trabalho de ler todas as legendas. Ih, que beleza. Pra escolher o merecedor. Nós vamos escolher a legenda. Pronto. Exato. E aí, não tem chororô. Então, mande legendas à vontade. A melhor leva o prêmio da semana. Essa Isso. semana, por exemplo, carteira de motorista do Bart Simpson. Isso, exatamente. Então, vá lá na fanpage da Nerd Tour no Facebook. Participe, clique no álbum de fotos. Tá lá o Festival de Legendas da Nerd Tour e fique acompanhando. Toda semana vai mudar a foto e o prêmio, certo? Certo. Além disso, os nossos vídeos da Nerd Tour continuam sendo publicados semanalmente. Exatamente. Essa semana foi o dia 10, que é o vídeo 11. Eu não sei porque essa confusão idiota. É porque teve o dia 0. É. E eu quero ver quando a viagem acabar no dia 15, porque a gente não tem vídeo de todos os dias. Não, a gente tá juntando algumas coisas, né? O Hollywood Studios eram 2 dias e a gente juntou num vídeo só, né? Não vai fazer sentido nenhum no final, mas tudo bem. Uma viagem de 30 dias que acabou no dia 15 nos vídeos. Bem, importante é que os vídeos estão aí, legais. Se você viu, espalhe. Se você gostou, clique no joinha. Assine o canal do Jovem Nerd pra você, né, receber o vídeo em primeira Isso, mão. Isso, pra saber antes de todo mundo. Certo, então vamos lá, vamos calma, seguindo. Calma, Jovem Nerd. O quê? Porque além do vídeo da Nerd Tour e do Facebook, nós temos o questionário. Ah, sim! Valendo um PlayStation 3, Azaghal. Exatamente, milhares de nerds já participando. Muitos milhares. Muitos milhares. Esses milhares estão concorrendo a um PlayStation. Como funciona? Você responde o questionário, coloca lá seu CPF, tudo direitinho. É importante que você seja sincero, não precisa responder o que você acha que a gente quer ouvir. Exato, porque as respostas não são pré-requisito pra ganhar. Você pode não querer viajar com a gente, pode não ter passado passaporte, pode não ter nenhum pré-requisito pra sair do país. Exato. Mesmo assim, você pode ganhar o PlayStation e ficar no país com ele. Pode, porque é um censo, Jovem Nerd. Nós queremos entender melhor o público do Jovem Nerd. Exatamente. Né? Então, participe. Você participando, você vira um número. Um número numa tabela de Excel. Exato. E aí, quando a gente tiver o total de números, no final do mês, setembro, né? Nós vamos colocar esses números no site random.org, que ele cria um sorteio automático. E aí, ponto, clica e vamos ver quem ganhou. Exato. Certo? E se você não quiser ouvir os e-mails, seu chato, adiante para... 14 minutos e 48 segundos. Relatório do Slave Roboto. Ele começa dizendo que não teve nenhum, mas nenhum e-mail... Hate mail. De hate mail sobre o futebol americano. Sério? Não acredito. Isso é impressionante. Eu achava que iam destruir a gente. É menos mal, né? As pessoas estão amadurecendo. Olha só que legal, né? Foi um esporte bacana. Começou ontem, na quinta-feira, temporada 2010. Isso, é verdade. Né? Então, se você quiser acompanhar, aproveitar que você aprendeu um pouco a acompanhar, ligue aí no canal de esportes de TV a cabo, o que você acha. E siga pelo 10jardas.com. O 10 Jardas, exatamente. Blog do JP, vá lá, converse com ele, faça comentários, pergunte coisas, ele vai responder, ele vai adorar responder dúvidas. Com certeza. No relatório diz que Alex Schellholt e Wesley, eles mandaram vários vídeos de jogadas. Mais jogadas. O Felipe Pego enviou um discurso emocionante, não é emocionante, do Al Pacino no filme Any Given Sunday, um domingo qualquer. É, que é de futebol americano. É, esse filme é uma merda, cara. Eu não vi. É? Ah, uma merda, inacreditável. E só tem o Al Pacino gritando, nem é bom, cara, eu gosto de Al Pacino. Rafael Shiraya envia um vídeo com o stand-up do George Carlin falando sobre as diferenças entre futebol e beisebol. Ah, George Carlin é bom. Além disso, a Fernanda Castro manda um vídeo do John Cleese comentando as diferenças sobre o futebol e o futebol. Sim. E o Felipe Bittencourt enviou uma porrada de comerciais com o Terry Tate. Olha, excelente. Então, bom. Bom, sabem, né? É, exato. O americano na veia. Fora isso, Jovem Nerd, coisas importantes ainda no relatório, okay, que eu pedi, inclusive, pro Slave Robot botar no relatório. Aham. Uh-huh. Yuri Carraro manda a seguinte informação. Ele estava revendo Seinfeld. Sim. Segunda temporada, episódio 10. Certo. E aí o Jerry agradece ao George por ter ido buscá-lo no aeroporto. E o George retribui dizendo: "It's nothing." Não acredito. Então, cara, até na minha ignorância eu estou correto. Até quando eu não sei as coisas, eu tenho razão, cara. Ai, meu Deus do céu, cara. Puta, eu só quero ver, cara. Além disso, Alexander Santos mandou um cartão de aniversário pra mim. Muito obrigado. Agradeço a todos que me deram parabéns pelo Twitter. Sim. Agradeço a todos que mandaram presente. Ninguém. E pra fechar esse relatório maluco, o Daniel Navarro envia notícia de que em São Lourenço lá vem. Acontece anualmente, já pelo segundo ano consecutivo, o campeonato de bananeiras. Não é só o campeonato de bananeiras, é o campeonato mundial. Mundial de bananeiras. Acontece em São Lourenço, Minas Gerais. Ai, meu Deus, cara, que loucura. Caraca, cara, eu vi o vídeo e eu me senti assim tão bem de ter conseguido sair desse limbo, cara. Cara, eu acho que São Lourenço é o limbo lá do É o limbo, cara. Eu ouvia. Só que pra mim não tocava Edith Piaf, né, cara? Tocava Emílio Santiago, sei lá. Cara, só em São Lourenço, meu. O nego tá plantando bananeira. E não, e reparem que em dado momento no vídeo aparece uma criatura... Que já foi mencionada no Nerdcast. Que já foi mencionada. A Mulher Diaba está no vídeo, cara. A Mulher Diaba... Tá solta no pasto. Que a Mulher Diaba. A Mulher Diaba tá solta, correndo com a bananeira na mão. Presta atenção. Com a folha de bananeira. É a que trabalhou na loja da Portuguesa. Caraca, né? Inacreditável. Caraca. Cara. Quer dizer, você tem a cidade infernal e tem o capeta, né? Tem cara? O capeta solto na quadra. Ai, sou São Lourenço mesmo, cara. Primeiro e-mail, Dorval Rodrigues Júnior, sem cidade, sem idade. O futebol veio de um jogo grego disputado pelos militares espartanos. Olha aí, que jogavam com a cabeça dos inimigos. que foi passado para os soldados romanos. Que jogava com a cabeça dos seus inimigos. Que na invasão da Bretanha passaram o jogo para os bretões. Que jogavam com a cabeça dos seus inimigos. Até aí, sim. Os bretões levaram o esporte a um nível grotesco, com uma cidade inteira jogando contra a outra para disputar território. E o jogador que caía perdia a cabeça e ele jogava com a cabeça dos caras. Então mais de 500 pessoas disputavam uma pelota. Cabeça. E algumas pessoas descobriram que chutar a bola... Cabeça. Era mais fácil. E outras que acertar a pelota com um taco era melhor. Daí abriu três vertentes do jogo. O futebol, o rugby e o cricket. Quando os ingleses hereges foram expulsos da Inglaterra para os Estados Unidos, eles mudaram o cricket e o rugby. E o cricket virou beisebol e o rugby virou futebol. Futebol americano. Daí, o futebol para os americanos é soccer. Porque isso não faz sentido nenhum, na verdade. Tá certo. Então, o beisebol vem do cricket, cara. Olha aí. Então, handball podia também vir dessa parada, né? Se alguém no meio desse jogo de 500 pessoas pegou a bola e jogou no gol, criou o handball. Não, mas aí o problema é que as cabeças não quicavam, né? Isso. Ah, dependendo da força do espartano, quicava. Porra! Cara. E o basquete também, pô. Pedro Gonçalves, 23 anos, designer, Curitiba. Sou jogador do Curitiba Brown Spiders. Olha aí, rapaz. No momento, estamos participando da Liga Brasileira de Futebol Americano. Conheço o Adler desde o torneio Touchdown 2009, onde ele foi um dos conselheiros e idealizadores do torneio. Aham. Uhum. Veio pra cá, Curitiba, narrar nossas partidas. Esteve aqui, inclusive, narrando o jogo histórico. Histórico, né? Sim. Realizado. Daqui a alguns anos você talvez vire histórico. Em 2008, onde o Curitiba Brown Spiders e o Barigui Crocodiles realizaram o primeiro jogo full pads, completamente equipados, o que ajudou a alavancar o crescimento do esporte no Brasil. Muito legal. O esporte futebol americano. Aí ele continua dizendo que existem vários campeonatos estaduais e as duas ligas nacionais, há times com parcerias de clubes. Aham. Uhum. E a respeito do nome futebol, é devido à bola que tem um pé de comprimento. Não é isso. Tamanho oficial, tanto que o nome dela é futebol. Americanos comumente dizem throw me the football. Ah, ele não throw me the ball, é throw me the football. Ai, você não tá acreditando. Isso seria bom, né? Ai, opa, o nome é porque ela tem um pé. Faz sentido, porra. Tá ótimo. Luiz Santos, 20 anos, geógrafo e músico. São Paulo, SP. Ouvindo vocês falarem sobre a estrutura de um espetáculo montada pelos americanos para eventos esportivos, me lembrei que no último Super Bowl, um amigo me avisou que a banda The Who, da qual eu sou bastante fã, iria tocar no intervalo. Fiquei imaginando um showzinho mixuruca, como daqueles no Brasil, que tocam porcarias como o Skank, o Ivete Sangalo, essa é a opinião dele, para cantar num palquinho de merda na lateral ou no fundo do campo, típico de fudido. Certo. Como não tem TV por assinatura, deu um jeito de ver o intervalo do jogo e, para minha surpresa, a banda tocou num palco gigante montado em cerca de 2 minutos no meio do gramado. E não era um palco grande e simples. Era circular e cheio de efeitos luminosos, foda pra caramba. Cara, isso é uma coisa impressionante. O que eles montam ali no meio do palco em 2 minutos mesmo, cara, é uma parada inacreditável. Desde pequeno eu fico impressionado com isso. Michael Jackson já cantou no intervalo. Ah, os caras sabem fazer o show como ninguém, né, cara? É um absurdo. Envia vocês o link do YouTube pra esse show. Cara, veja aí que é muito impressionante. Teve um idiota outro que falaram, o jogo é ruim, por isso eles têm que fazer os shows e pra entreter as pessoas. Cara, não. Ruim qualquer esporte pode ser se você não se interessar por ele, meu camarada. É, claro, exatamente. Agora, você criticar a qualidade do entretenimento porque você não gosta é uma estupidez. É uma estupidez, exatamente. Aposto que você gosta de futebol e se amarra em mijar no muro. Porque nos estádios que você vai não tem banheiro. Porra, cara, isso é um absurdo. Criticar um negócio só porque você não gosta, porque cara. Não gosta, não faz o negócio sentido. É foda, não tem o que ser criticado, o cara critica o show. Ah, o show é uma merda. O esporte é ruim, o show é uma merda. Aposto que ia ficar felizão se tivesse uma banda que você gosta tocando no intervalo do teu jogo. Não, mas ele não quis dizer que eles fazem um showzão porque o jogo é uma merda, é isso? É, exato. Mas eu tô falando que ele fala isso porque não tem, mano. Ah, exato. E que ele ia ficar feliz se tivesse lá a banda que ele gosta tocando no intervalo do jogo dele. Exatamente. E mais feliz ainda se você pudesse mijar num lugar limpo. Pamela Santos, 21 anos, designer São Bernardo do Campo, São Paulo. Com esse Nerdcast, deu pra se interessar melhor sobre o futebol americano. Porém, vocês não falaram sobre uma das coisas que se vê nos filmes e no jogo propriamente dito. São aquelas cores seguidas de números que eles gritam antes de lançamento da bola. Tal do Blue 32, por exemplo. Precisa do JP aqui, porque eu não sei. Ninguém falou sobre, na verdade... Ela continua dizendo, insistindo que ninguém falou sobre isso. Ela ficou na dúvida. O 32, que é? 47, vai, vai. Pior do que isso, ninguém falou sobre as cheerleaders, cara. Porra, como é que pode? E ninguém comentou que a gente não falou sobre as cheerleaders. E ninguém, cara, as pessoas estão malucas, meu irmão. O que tá acontecendo, cara? Eu faço parte de uma sociedade secreta desde a época do colégio. Ah, meu Deus. Ah. Sério? Tinha ritual de iniciação, códigos secretos, reuniões ocultas. Ah. É uma sociedade secreta. Que sociedade é essa? E tu acha que eu vou abrir pra você? E você nunca abriu pra mim. Não, nunca poderia. O cara não passaria na iniciação. Que poeta! Nós somos jurados até a morte, cara. E aí, o que, que a sociedade faz? Coisas secretas que você nunca vai saber. Você sabe que termo sociedade secreta é uma coisa meio pejorativa entre as pessoas, membros de sociedades secretas, né? O termo que eles preferem usar é organização fraternal. Ah, eu não usava isso não, era sociedade secreta. Aí, chama organização fraternal, parece coisa de padre. Não parece? De fraternal não tinha nada, cara. Não, mas é porque... Sociedade secreta adolescente? Não, onde, porque fraternal? Teoricamente, às vezes, nem sempre é um segredo, nem sempre é secreto, né? As pessoas se organizam e acontecia muito em faculdade, em escola e faculdade, né, cara? Galera faz um grupo e aquele grupo se ajuda e faz favores entre si. Elas não são secretas porque ninguém sabe que elas existem. Elas são secretas porque coisas secretas acontecem. Nas universidades americanas você tem as fraternidades lá. É, Alfa, Beta, Centauro, Lambda, Lambda, né? E aí, realmente, elas têm lá os seus rituais e tal, mas isso é uma parada just for fun, né? É. Cara, é just for fun, mas vem de rituais do início da nossa história, pelo menos da história católica, né? O trote, ele é importado desses rituais de iniciação, né? Ah, você está entrando agora na nossa fraternidade, então toma ovo na cabeça, sabe? A ideia do trote toda é a ideia que o cara novo tem que se meter aos antigos da sociedade civil, quer participar, né? Exatamente. Não, na verdade, é uma prova pra saber se o cara é tough, né? Se o cara é fodão bastante pra poder participar, pra poder ser um dos fellows. É porque muitas vezes, na verdade, não é a sociedade em si que é secreta, mas o conhecimento que ela detém que é secreto. Tem essa diferença. E o que rola lá dentro. É, isso é verdade, porque qualquer sociedade que fosse secreta de fato, não seria citada nesse Nerdcast, né? Exatamente. A própria sociedade que a gente mais conhecida, que é a maçonaria, ninguém tem. Ninguém precisa esconder que é maçom. O que você esconde é o que acontece na maçonaria, muitas vezes, em certos níveis. No caso da maçonaria, ela tinha toda essa parada de mistério. E, né, era uma sociedade que tinha seus ritos, seus símbolos, tinha tudo secreto, né? Só que, a partir de um momento, ela caiu meio que nas graças da indústria do entretenimento, sabe? O escritor gostava de falar que tudo era culpa da maçonaria, os filmes botavam a maçonaria, e aí todo mundo começou a falar de maçonaria pra tudo que é lado, o negro podia ver um esquadro, um compasso, que era maçonaria. E aí eu acho que os caras resolveram se ridicularizar pra deixar de ter crédito, e aí as pessoas deixarem pra lá. Tipo, ó, vamos dizer pra todo mundo que três pontinhos é maçonaria, cumprimentar fazendo cócega na palma é maçonaria. Não, não é isso. Não é assim. Mas, se você entender a história deles, você entende porque eles fazem isso. Eles fazem isso porque quando eles eram sociedade secreta mesmo, eles já foram cuidados de bruxaria, já foram perseguidos várias vezes. Eles meio que dão uma aliviada no lado deles, deixam passar esse lado ridículo pra gente, pra evitar a perseguição. Isso, exato. Afinal, a história da maçonaria toda é uma história de perseguição. A história que eles contam do maçom do tempo de Salomão, que foi perseguido, o primeiro maçom, é tudo uma história de perseguição. O Blue Hand falou uma coisa interessante aí, que tocou na parada da... bruxaria, no caso da magia, né? Que é uma das paradas que tá sempre teve, desde o início, ligadas a essas ordens secretas. Então, eu vou falar uma coisa pra vocês entenderem mais ou menos como é que surgiu a sociedade secreta, né? Você pensa o seguinte: como é que você faz pra dominar uma pessoa ou um povo? Tem duas maneiras de você fazer. Uma é na porrada, uhum, e a outra é através do conhecimento. É, se você sabe mais, você tem um poder sobre essa pessoa. O exemplo clássico disso é uma tribo indígena brasileira mesmo. Você vê, quem são os caras que lideram a tribo? É o pajé, que é o cara que é um cara que tem conhecimento, e tem o cacique, que é o cara que é o, teoricamente seria o líder guerreiro. O porrador. Eu vou contar uma história pra vocês aqui que vocês vão ficar meio assustados. Posso contar? Nossa! Porra! Caraca! Vocês vão entender o que, que significa a dominação através de conhecimento. E aí, como é que funciona a sociedade secreta? Você vê, quando eu tinha 8 anos, olha só essa história. Meu tio se casou com a mulher e tal, e trouxe o filho dela, né? Que não era meu primo, acabou virando meu primo, né? E aí eu comecei a inventar pro moleque que eu era superboy. Você quer o quê? Quer o quê? Era o quê? Superboy. Aí comecei a inventar que eu era superboy, não sei o quê, que eu tinha super força e tal, e o moleque acreditando. O moleque tinha 5 anos, eu tinha 8. Nessa época, a diferença brutal de 3 anos. Uhum. Aí, porra, o moleque tem uma hora que o moleque falou: pô, tu não é superboy coisa nenhuma, pô. Eu falei: não sou, então vou te provar. Aí eu andei assim, 50 metros, o moleque tava fazendo uma reforma na casa e tinha uma antena de TV, de alumínio, um pedaço de antena de TV, né? De jogada era alumínio. Eu falei: olha só, vou pegar essa barra de aço aqui, se liga só. Essa barra de aço. Quebrei, meu irmão, a barra de alumínio. E o cara falou: cacete. Tipo, tu tem super força, tu é um super boy, beleza. O que, que eu quero dizer com isso? Eu tinha um conhecimento secreto, uhum, que o cara não tinha. O que? O conhecimento secreto que o alumínio não era alumínio, que o aço não era aço, era alumínio. O que eu fiz ali foi magia. Pro moleque, eu fiz uma magia, mágica, sei lá, eu tive um super poder. Na verdade, não era isso, era um conhecimento que eu tinha. Então, sociedade secreta, elas funcionam nesse sentido. Elas se juntam numa maneira de ter essa dominação através de um tipo de conhecimento que as outras pessoas não têm. Uhum. E o moleque tem que ser besta o suficiente pra não querer quebrar a barra de aço também pra ver se ele consegue, né? Pra isso que existem rituais, pô. Quando o cara quiser tentar. Não, você não é iniciado o suficiente, você não tem um conhecimento, não sei o quê, e você barra o cara meio que no medo pra ele não tentar desmascarar. Quando você usa um conhecimento e produz um tipo de efeito, cara, e a pessoa não entende aquilo, muitas vezes isso é visto como magia. Por isso que a magia tá muito. Essa ideia, essa coisa da magia tá muito presa. Muito junta com toda a história das sociedades secretas desde o princípio dos tempos. É assim, no caso da maçonaria, eu acho que assim, a maçonaria, pelo menos a da história, né? A história que eu digo, a história, o mais próximo do real que poderia chegar. E, na verdade, os maçons eram uma sociedade de construtores, né? Seria, na época, seriam os pedreiros de luxo, né? Eram os caras que arquitetavam as grandes obras. Eles chamavam de pedreiro, sacanagem, eles eram arquitetos. Eles não se como arquitetos, mas o trabalho que eles faziam... Sim, a palavra maçom significa pedreiro ou, no sentido mais amplo, artífice. O Freemason, como se usa a maçom em inglês, né? Eram os pedreiros livres, porque como eles tinham esse conhecimento de construção, eles tinham privilégios entre feudos, entre a nobreza e entre a igreja, porque, porra, todo mundo queria um cara desse pra construir seu castelo, sua catedral, sua chopana, ou sei lá mais o quê. Então, eles podiam atravessar territórios, eles tinham liberdade que outras pessoas não tinham. Sabe? Eles não eram ligados a nenhum reino, por isso que eles eram maçons livres. Isso. E, na verdade, os caras, eles não tinham lá grandes mágicas, né? Eles eram realmente detentores de um puta de um conhecimento, no sentido... Grande mágica, eles têm um conhecimento do como foi construído o Templo de Salomão. Depois de passado o tempo, os segredos dessa guilda de pedreiros acabou, né, sendo revelados. É, tipo, a construção tá lá e alguém inteligente que não vai fazer parte da guilda vai acabar descobrindo como é que faz aquilo, né? O nego perde documentos, é roubado, o que seja. E aí eles deixaram de deter aquele conhecimento, não era mais exclusivo deles. Peraí, o segredo era o quê? Técnica de construção? Sim, sim. Mais ou menos. Porque também tem, isso a gente nunca vai saber, né? Mas também tem uma lenda mais... É lenda, né? Assim, a gente não tem como saber que não é só a construção, mas como as construções eram feitas e os pontos onde as catedrais e os templos eram colocados tem a ver com detecção de pontos energéticos da Terra. Por isso que muitas catedrais cristãs foram construídas sob pontos que eram templos celtas ou coisa assim, né? Que tem até aquela ideia das linhas de lei, né? Que são linhas que interligam a Terra e os nódulos dessas linhas são os nódulos de pontos de energia. Mas peraí. Você tá falando de que época? Porque a franco-maçonaria não é... Idade média. Na verdade, isso teria vindo... Teria vindo dos templários. Mas, cara, calma aí. Ponto de energia, isso é coisa atual. Antigamente, essa porra era bruxaria, malandro. Mas você há de convir que se o negócio era visto como bruxaria, era uma ótima você manter isso dentro de uma sociedade secreta. Isso foi uma das acusações dos templários, quais eles foram perseguidos. É, os templários foram perseguidos exatamente por isso e por adorar um demônio chamado Baphomet. Peraí. Estamos falando de sociedade secreta. Os templários, per si, eram uma sociedade secreta, não era? Não. O conhecimento deles aqui. O conhecimento deles era. Estava falando disso. Mas não era qualquer neguinho que podia ser um templário. Eu quero me alistar, ser templário. Tem que ser iniciado na ordem. Se você passasse na iniciação da ordem, você podia ser templário. Então era uma sociedade. É porque, na verdade, sociedade secreta realmente não existe, né? É o que o Dudu falou. São conhecimentos secretos de uma sociedade. E não necessariamente, por exemplo, maçom. O cara que entrou na maçonaria agora, ele é um Zé Mané. Quando esses caras saem da maçonaria e falam que os maçons não sabem de nada, quer dizer que ele, como maçom, nunca soube de nada, nunca foi revelado nada pra ele. Mas não quer dizer que não tenha nenhum outro segredo acima dele, que o pessoal acima dele na sociedade saiba que ele nunca chegou no ouvido dele. É porque eu conheço alguns maçons e eu vou te falar. Se eu fosse convidado, eu ia falar não. Por quê? Porque os maçons que eu conheço são uns merdas, cara. Mas uns merdas de tudo que é maneira, cara. Aquilo ali são os buchas. Toda a sociedade precisa de bucha. Então, você sabe o grau dos maçons amigos seus? Porra, cara, grau deve mental, só se for, cara. Eu não sei o grau deles. Eu sei, não são meus amigos, antes de mais nada. São pessoas que eu conheço que são maçons. Uh-huh. E essas pessoas, são os únicos maçons que eu conheço, declarados. Eles são uns merdas. Como pessoas, não como maçons, porque eu não sei qual é o superpoder maçom dele, uh-huh, entendeu? Uh-huh. E eu falo, porra, se esses merdas fazem parte dessa parada, eu não quero fazer. Eu concordo, mas eu acho que eles não devem julgar, porque qualquer sociedade, qualquer grande ou pequena que seja institucionalizada, corre esse risco. Isso é um perigo que muita gente se junta pra você obter benefícios. Ah, você pode... Benefícios pra ele, entendeu? Fala da sociedade secreta, fala da igreja católica mesmo. Igreja católica, tem um porra. Tem padre que tá lá só pra isso, mamar na teta. E isso sempre foi desde o início, né, cara? Deixar de você julgar, sempre vai ter indivíduos que, né? Agora eu vou falar uma parada polêmica agora. Eu sei que um dos integrantes desse programa é maçom e não fala. Que isso? Existe uma diferença entre sociedades que detêm conhecimentos secretos. Gostei disso. Sociedades secretas, uh-huh, e sociedades de favorecimento. Sim. Sociedades secretas é como a minha, que ninguém sabe que existe. Agora a gente sabe. Agora a gente sabe, mas já não é secreta. Você tem a sociedade secreta de conhecimentos secretos, que são essas que são conhecidas por todos nós. Rosa Cruz, Skull and Bones, Illuminati, não sei o que lá. Que você sabe que a sociedade secreta existe, mas não conhece realmente os ritos e o esquema interno dela. Você acha que conhece, mas não conhece. É. E você tem as sociedades de favorecimento. O Rotary Club? eu não sei se o Rotary Club é. Não, mas oficialmente o Rotary Club é uma sociedade de favorecimento. Você não sabe qual é a origem deles de coisa? É uma sociedade de empresários pra se ajudar. Pessoas de bem que querem trocar bens e serviços. Sim, é sim. É um cidadão de bem, cidadão de bem. É, esse é o... Tá no site do Rotary até, esse é o lema deles. O Nerd Power é uma sociedade de favorecimento. É que só favorece você e o Alexandre e os putões. Mas é de favorecimento de qualquer forma. Tá favorecendo alguém. O Jovem Nerd tá virando um clube da luta, cara. Porque em qualquer lugar tem alguém, cara. Tem nerds infiltrados em todos os lugares, rapaz. Ah, a gente tá indo bem, cara. A gente tem nerds em agências de publicidade, nerds em TIs, que é importantíssimo, né? Em TI, exatamente. Nerds em bancos, nerds em tudo que é lugar, cara. O dia da dominação vai chegar, cara. A gente vai acionar o protocolo Blue Hand, que na verdade deve ser outra coisa. É o protocolo de dominação no mundial, é a nova ordem mundial, né, cara? É a nova ordem mundial, cara. Ah, eu vou te falar, cara. Deve ter nerd lá em Itaipu que ouve a gente. Manda desligar essa porra toda. Porra. Esse é o verdadeiro Nerd Power, rapaz. Aliás, qual é a história da nova ordem mundial que tanto se fala, que tem documentário Zeitgeist e não sei o quê, e um milhão de teorias também em cima do 11 de setembro que ligam todo mundo? Tarará. Tem duas teorias dessa, uma vai me levar à morte e a outra talvez não. Tá. É impossível você morrer se o protocolo for ativado, mas... Tô contando com isso. A primeira teoria da nova ordem mundial é um documento que surgiu depois de um pogrom na União Soviética, aliás, na época ainda era a Rússia, pouco antes da Revolução Russa. E que os nazistas usaram depois, que é um documento falando dos sábios do Sião, e dizia que existe um complô judeu pra dominar o mundo, e pra fazer uma nova ordem onde os judeus mandariam no mundo economicamente, financeiramente. E os nazistas usaram isso pra combater essa ordem. E outro negócio da nossa nova ordem mundial é uns caras que dizem que existe um complô do republicano americano pra fazer exatamente a mesma coisa. Cara. Junto com as empresas de armamento e com os bancos, pra os americanos dominarem o mundo. É, pra você ver, né? Sempre é alguém. Só muda o endereço, o alvo, né? Mas eles sempre falam que é alguém que tá querendo dominar todo mundo. Esse coisa de ordem mundial, foi nazista na jogada, óbvio, porque eles também se dizia que eles estavam tentando implementar uma nova ordem mundial. É claro, é sempre alguém. Tá? E é sempre uma desculpa... Pra dar porrada em alguém. Pra dar porrada em alguém, exato, né? Pra legitimar uma ação... Contra um grupo, né? Eu acho que a nova ordem mundial funciona mais como uma fantasia pra criar culpados de algo que nunca aconteceu, pra criar ataques preventivos e legitimar isso, sabe? Mas é mais ou menos como o governo americano opera, né? Meu amigo, é assim que a humanidade opera, desde o início, cara. E a gente não pode deixar de mencionar a mais famosona de todas. A Lambda, Lambda, Lambda. Não. Eu pensei nessa também. School and Bones, né? Mano, School and Bones, exatamente, cara. Exatamente. A School and Bones, na verdade, é o que os americanos chamam de clube dos amigos, né? Todos os filhos de empresários ricos participam. Os empresários participaram, então é um grupinho de gente boa. Põe-se na posição dos caras. Você é um cara rico e influente. Isso. Filho de empresário ou empresário. Isso. Você quer ficar com os seus. Você quer continuar rico e influente. Claro. Claro, sempre. Você tem que fazer o networking. O Busco e Bones é um hotel clube de quem importa. Exatamente. E se você vai fazer um Rotary Club de quem importa, por que não dar um nome maneiro como School and Bones? Porra, cara, os caras estão certíssimos. Certíssimos, cara. É Yale, não é isso? É, nasceu na universidade de Yale, exatamente. E eles se aproveitaram do símbolo clássico dos piratas. Tem um manto de mistérios, como sempre toda a sociedade. Inclusive dizem que a CIA nasceu... No School and Bones, né? Do School and Bones. Aquele filme do... Bom Pastor. O Bom Pastor, que é dirigido pelo De Niro. Não me fale desse filme, cara. Por quê? Qual filme? Bom Pastor. Ah, porque você Bom tá Pastor devendo... Bom Pastor é um queijo? Cento e tanto... Aluguei o filme, esqueci de devolver. Tava devendo mais de R$100 pra locadora. Mais de R$100 no filme. Como é que rolou o governo americano? O governo americano foi uma apropriação de poder contínua até agora. Os Estados Unidos não tinham um exército até o final da Guerra de Secessão. Uh-huh. Depois de não ter exército quando acabou a guerra, eles já foram ter um exército regular no fim da Primeira Guerra Mundial. É mesmo? O que aconteceu com o exército da Guerra Civil? Desbandado. E o exército da Guerra de Independência? Foi desbandado. Pela Constituição deles, eles não deviam ter exército. Eles deviam ter uma milícia que é a pedra do direito de portar armas. Não é possível. Peraí, você acabou de derrotar uma potência por sua independência em uma guerra aberta. Quando você consegue a independência, você desmantela o exército? Você desmantela a unidade, mas a galera continua nas suas casas com as armas e tal. A ideia dele é de defesa. Os cidadãos têm as suas armas. Se o governo americano precisasse de defender, ele chamaria as pessoas à defesa. Eles não queriam ter um exército de prontidão, porque eles sabiam do risco que é você ter um exército de prontidão. Queriam impedir um golpe militar, uma guerra civil. Eles queriam um exército nas costas deles. A história americana é uma história de usurpação de poder. Eles foram cada vez no poder que o governo federal não tinha. O FBI, como é que o FBI surgiu? O FBI surgiu de uma agência de detetive chamada Pinkerton. Quando a Pinkerton matou a última revolta deles, aquela greve em Chicago, que é o que a gente comemora o Dia do Trabalho. Nosso Dia do Trabalho é quando a Pinkerton deu porrada no dia 1º de maio numa greve. 40 e poucos caras na greve e foi um escândalo nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Uh-huh. Os socialistas passaram a usar esse dia como Dia do Trabalho pra coisar os 40 e poucos que morreram na porradaria da Pinkerton. E o Congresso Congresso americano passou uma lei proibindo o governo americano de contratar Pinkerton. Uhum. Como eles foram proibidos de contratar Pinkerton, o governo americano criou um bureau pra fazer um serviço que a Pinkerton fazia, e vários agentes da Pinkerton foram filiados ao FBI. Olha só. Tanto que os americanos não têm o dia do trabalho junto com a gente, porque eles não podiam jamais ter o dia do trabalho comemorando uma parada dessa, ainda mais um dia que foi puxado pelos comunistas, né? É, claro. Mas e a Skull and Bones? Olha que interessante do Skull and Bones, porque o nego fala, né, que a Skull and Bones foi que criou a CIA e que a Skull and Bones tem laços com a maçonaria, né? Só que, pelo que a gente sabe, a maçonaria, ela tende a trazer pessoas, pensadores e pessoas influentes pra dentro do seu meio. Teoricamente, essa aí é a ideia. E o que acontece? Já que o Skull and Bones era um grupinho seleto as pessoas com maior influência e maior grana, é claro que boa parte dos Skull and Bones são maçons, né, cara? É claro. Então é uma sociedade dentro de uma sociedade. Na verdade, são sociedades que se convergem, né? Mas existem mais sociedades assim, tipo, tem uns demoreiques de... Aqui no Brasil, então, que é um escolástico, tem um disco que é o Júnior do maçom. É tipo estagiário. Estagiário, estagiário de maçom. É, maçom júnior. Teoricamente, seria uma outra sociedade secreta e não relacionada à maçonaria. E a relação deles com a criação da CIA? Pô, eu sei, mas se eu te contar, eu vou ter que te matar. Não, mas o que eles falam é que, na verdade, a CIA foi surgindo mais ou menos como o FBI. A CIA surgiu uma necessidade deles de inteligência para a Guerra Fria. Para uma Guerra Fria que já se avizinhava, né? Para uma guerra de influência que eles queriam ter mais influência no mundo e eles precisavam de inteligência. Aham. Esses caras das Skull & Bones eram pessoas bem conectadas, digamos assim. Olha. Então eles estavam numa posição privilegiada para poder dar esse tipo de informação. Porque eles eram filhos de empresários e os empresários já tinham os espiões deles, claro, como sempre tiveram, né? É claro, é claro. E esses empresários já tinham agências de espionagem de cada empresa e, na verdade, as agências se uniram. Foi tipo uma unificação de agências de espionagem. Engraçado que em 2004 o George Bush concorreu à reeleição. O George W. Bush, filho, né? Contra o John Kerry, né? Que era democrata. É. E os dois eram Skull and Bones, né? Eles vieram a público dizer isso durante a campanha. Que eram Skull and Bones. Que eram membros dos Skull and Bones. E nego tava pintando as Skull and Bones como uma coisa do capeta. Aham. Uhum. Tu não pode escolher um nome maneiro que nego já vem com tudo pra cima de você, né, cara? Mas aí os dois vieram fazer pra proteger as Skull and Bones, não pra proteger os dois. Aí pros dois vieram naquela assim, calma aí, não fala das Skull and Bones, deixa as Skull and Bones fora da parada. Depois de estar falando de sociedades secretas americanas, a gente pode só, não é bem só de secreta, mas... O Knights of the Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan tem uma situação parecida um pouco com a sociedade secreta, embora ela não seja nada secreta. É, né? Os membros da Ku Klux Klan são secretos. O motivo deles botar o capuz e coisa é porque um membro da Ku Klux Klan não quer que as outras pessoas saibam que ele é membro. Exato. É, porque são os carrascos, né, porra? Né, cara? É. Praticam crimes, né, cara? Mas isso nos faz lembrar que, assim, a gente tá esquecendo de falar os objetivos que cada sociedade secreta tem, entendeu? É, porque algumas delas a gente não sabe. A Ku Klux Klan, eu puxei a coisa da Ku Klux Klan pra gente lembrar que o Ku Klux Klan é uma que tem seus objetivos claros, né? Que é, segundo eles, firmar a supremacia branca e tal, aquelas coisas que eles acham. Qualquer sociedade secreta pode ser criminosa, né? É. Dependendo dos atos que eles resolvam tomar. Por exemplo, a Ku Klux Klan é que tem os atos mais explícitos, né? Sim. Criminosos. É um absurdo a parada. Assim. A Clã é um esquema como a máfia. A máfia é uma sociedade secreta. Sim, também. É verdade. Só quem pertence à máfia sabe quem é o outro mafioso. Ninguém se afirma mafioso. Aliás, em todo julgamento da máfia, a primeira coisa que eles falam é que a máfia não existe. Exatamente. Todo cara acusado de ser mafioso diz que ele não é mafioso por um motivo simples. A máfia não existe, como é que ele pode ser mafioso? Exatamente. E até os mesmos os Hell Angels são uma sociedade secreta, né? Tem os rituais deles, tem coisa. E eu não vou falar de Hell Angels, não, porque eu tô a fim de continuar vivo, por favor. Os Templários, eles eram uma ordem militar normal até eles se apoderarem do Templo de Salomão. Isso, é daí que vem a parte seguinte. Quando eles se apoderaram do Templo de Salomão, da Al-Aqsa, da Mesquita, né? Eles descobriram conhecimentos secretos e a ordem se alterou, porque eles ficaram no Domo da Rocha por, sei lá, uns 100 anos, parece assim. Peraí, situa as pessoas. Então você está falando de Jerusalém, você está falando das cruzadas. Da Mesquita Al-Aqsa. Que tem o Domo Dourado e durante as cruzadas, toda essa região foi conquistada pelos cristãos. Aquele pedaço ali é o motivo de ter o Muro das Lamentações. Aquele pedaço é o Templo de Salomão. Sim, foi destruído pelos romanos. Os romanos destruíram o templo. Depois disso, os muçulmanos fizeram uma mesquita em cima. Sim. Isso, é, os cristãos tomaram o Jerusalém e eles usaram a mesquita como base dos templários. Certo. E diz que os templários acharam segredos na mesquita, incluindo aí, aí tem essas histórias clássicas da Arca da Aliança, da Vera Cruz, uh-huh, e o Cálice. E nesse momento que os templários, que a base dos templários passou a ser no Templo de Salomão, que eles vieram uma sociedade secreta. Certo. É aí que começa a se convergir a história dos templários com a maçonaria. Peraí, não confunde as pessoas. A maçonaria nasceu no fim do século XVI? A maçonaria não existia nessa época, porque os maçons se dizem descendentes dos construtores do templo. Ah, tá. Mas estava fixado na maçonaria. Os maçons dizem que eles detêm um grande segredo do construtor do templo, que foi morto no templo para defender o segredo. Uh-huh. Tanto que exatamente. O ritual de iniciação maçom, que a gente sabe, né, o que é passado, né, é reconstituição do assassinato do arquiteto do templo, do Ibrahim. O nome do cara é Hiram Abif, engenheiro-chefe do rei Salomão. Ah. Ele mesmo, ele está dizendo pra gente como Ibrahim, que é o arquiteto do Templo de Salomão, que foi morto porque não quis dizer o segredo do Templo de Salomão. E o Templo de Salomão não era só um templo, ele tinha uma parada mística na construção do templo, naquele esquema de ele era num lugar místico especial, e ele tinha um conhecimento místico lá, que fazia sei lá o quê. Aham. Uhum. E esse conhecimento de sei lá o quê, que o Ibrahim morreu pra defender. Certo. E que os maçons hoje em dia detêm esse conhecimento. Mas que conhecimento é esse? Segredo até hoje? Porra, é secreto, jovem. É maçom. Mas esses segredos tinham a ver com todas essas lendas da Arca da Aliança, do Cálice Sagrado. Não necessariamente. Segredos místicos, talvez maiores do que isso. O que, peraí, o que foi explorado no Código da Vinci? Todo o segredo do Templo de Salomão precede disso tudo. O Templo de Salomão é de antes disso. É. Então o segredo tem alguma coisa a ver com o Deus de quatro ventas que são consoantes. Na verdade, é aí que a gente volta àquela coisa que eu falei no início. Na verdade, o segredo, o que é o segredo, não importa. É. O que importa é, existe uma classe de pessoas... Que tem um segredo. Que tem um segredo. Não, mas eu tô falando seríssimo. E aí você chega, e é uma classe de sacerdotes, no Sinério lá, que foi, e chega e fala assim, olha só, todo mundo sabe que os caras têm um segredo. Eles sabem alguma coisa, então esses caras têm que ser respeitados. Esses caras mandam, eles mandam porque eles sabem mais do que a gente. E esses caras manipulavam até os exércitos, as paradas todas, entendeu? E a maneira de manipulação, pelo que eu falo desde o início, pelo conhecimento. É essa parada, entendeu? Então ninguém nunca vai saber se existe mesmo, ou se os caras inventaram uma história. Essa parada. Tanto é que várias sociedades, elas se baseiam em níveis de segredo. É. Quanto maior o seu grau, mais parte delas é assim. Conhecimento vai tendo, é como se fosse uma pirâmide, sacou? Teoricamente, o grão mestre da maçonaria, que eu não sei se o nome é esse, o chefão da maçonaria, sabe desse segredo do Ibrahim. Exato. Teoricamente, esse aí é a única pessoa que sabe desse segredo do Ibrahim. Você nunca vai saber se o grão-chefe sabe mesmo do Ultimate Secret ou não. Não, é mais ou menos como você acreditar que o Papa consegue falar com Deus pessoalmente, direto. Teoricamente, o Papa, ele é o detentor de todo o conhecimento da Igreja Católica na Terra. Ele é um emissário direto com o céu. Tem a linha direta lá com ele pega o telefone branco lá e liga direto. Não, ninguém acredita nisso. Claro que diz. Eles os acreditam? Católicos... Não. Os católicos, as senhorinhas que estão na igreja rezando com aqueles véus na cabeça... Eu acredito também. Eles acreditam. Que o Papa tem ligação direta com Deus. O Papa é... abençoado diretamente por Deus. Pessoa não. Mega abençoada. Tem gente que acredita... Que rola um interfone. É, Papa é um emissário direto. Conversa diretamente com Deus. Tem quem acredite nisso, cara. O fato é que em qualquer sociedade que você faça parte, você tem que ter uma dose de... Fé. Exatamente, tem que ter uma dose de fé. Porque o cara que domina, que tá mais lá em cima, ele te diz que ele é capaz de fazer alguma coisa que você não sabe se ele é mesmo ou não. Você exatamente, exatamente. A história da Opus Dei é uma história meio bizarra, porque virou, na verdade, a Opus Dei seria um grupo religioso dentro da Igreja Católica tradicional. Tradicional não, é conservador, né? Seria não, a extrema direita do catolicismo. Mas, na verdade, eles são tradicional no sentido certo da palavra. Eles seguem as tradições como pregam os antigos escritos. O negócio deles é eles se ressentem da perda de poder que a igreja teve na Idade Média. E eles querem voltar pra isso. Nosso Herr Papa hoje em dia, que é da Opus Dei. Herr Papa. O Herr Papa é o prefeito da Congregação da Doutrina da Fé. Ele é o Inquisitor Mor. A Doutrina da Fé é o que sobrou da Inquisição. Ah, e é? Ele é o, Inter da doutrina da fé. E o que, que eles fazem? Fazem um índex, uma lista de livros proibidos. Eles... Tá lá, Dan Brown. Dan Brown, não, eles que falam. Na verdade, eles fazem uma lista de livros que os católicos não deveriam ver. Ah, olha só que foi reduzido o poder deles, né, cara? E eles julgam os outros padres. Eles não julgam pessoas normais. Eles perderam esse poder que se recebe até hoje. É. Mas eles têm o poder de julgar outros membros da igreja. Padres, freira e companhia. Ah, mas aí eles, no máximo, só... Eles têm o poder de expulsão. Eles são o tribunal máximo da igreja. O Ratzinger, ele é o Supremo Tribunal Federal da Igreja Católica. Agora, mas... que engraçado, que o Herr Papa... Que maluco. Herr Papa, eu imaginei um Papa cabeludo. Não, pô. Herr de Senhora, né? Em alemão, mano. Ele escreveu uma declaração sobre a maçonaria. Ah, é? O que ele falou? Que a maçonaria, ela foi, né, caçada pela Igreja Católica e proibida. Nenhum católico poderia ser maçom, que estaria, claro, em pecado grave. Ele diz, permanece imutável o parecer negativo a respeito da associação maçônica, pois seus princípios foram sempre considerados inconciliáveis com a doutrina da Igreja e, por isso, continua proibida a inscrição nelas. Os fiéis que pertencem à maçonaria estão em pecado grave. Ah. E não podem se aproximar da Sagrada Comunhão. Olha, como você ser maçom, você não precisa ser católico. Mas você tem que acreditar em numa força superior. Então os ateus não têm chance de ser maçom. Teoricamente, um ateu não pode ser maçom. Ah, entendi. E eu acho também que você tem que acreditar que tem um ser supremo, não vai. Os hindus também não estão fora. Tem que ser um só. É, um ser supremo. Então, isso tudo eles perguntam na ficha de inscrição, né? Deve ter. Mas você acredita em um ou vários seres supremos. Ou nenhum. Nessa parte de simbologia, os maçons são os reis dessa porra, né, cara? Tudo é símbolo pra maçom, né, meu irmão? Chega a ser chato, porque você, em qualquer lugar que você vá, você pode definir que o lugar é um lugar maçom. Porque por qualquer lugar, por exemplo, tem um ângulo reto, então fudeu. Você tá num lugar que tem uma pirâmide no canto. Você nunca tinha reparado naquela pirâmide. Aí você repara na pirâmide, o maçom vem do teu lado e fala, isso é um símbolo maçom. Exato. É meio pegadinha do maluco. É, cara. Exatamente, cara. A parada passa a ser um símbolo maçom. Nesse exato momento, a porra não é nada, até o maçom chegar no teu lado e falar, ah, isso é um símbolo maçom. Se você for nerd e comprou o olho de Sauron, fudeu, você é maçom. E as colunas gregas, né? Se um edifício tiver coluna grega, é maçom, e é por causa do templo do rei Salomão. Não, mas também tem os signos do zodíaco. Se tiver 12, são os signos do zodíaco. Vários símbolos que vieram de várias religiões anteriores. E os maçons pegaram a porrada de símbolos de outras religiões, e de outras crenças, e de outras sociedades secretas, e incorporaram naquele lugar cafonérrimo que são as lojas maçônicas. Porque é uma maluquice, meu irmão. É chique mamãe. É coluna grega, com não sei o que de ouro, os homens todos de avental, triângulo pra tudo que é lado, pirâmide pra tudo que é lado, olho te olhando pra tudo que é canto. Deve ser um lugar insuportável, cara. O chão xadrez, né? É quadriculado. É uma maluquice, cara. É uma maluquice de miscelânea de símbolos, cara. É verdade. E aí, isso gera, né, o negócio do cara ficar nessa paranoia de que tudo é símbolo maçom, né? Pois é. Mas esse é o objetivo que eles querem. Aí para uma bailarina na rua com o pé lá fazendo os quadros, fodeu. A bailarina maçônica. Inclusive, tem um quadro do Monty Python famosíssimo que eles... Como identificar um franco-maçom, que aí eles mostram como é que eles andam na rua com a barra de uma das pernas da calça é pra cima, pulando, e como eles se cumprimentam, quase caindo no chão, etc. E, inclusive, se você pegar a nota de $1, ver as costas dela, você vai ficar maluco com essa parada de símbolos maçons, né? A nota de $1 é o popurrí. O Benjamin Franklin é maçom, o George Washington e os outros dois eram maçons. Todos os fundadores dos Estados Unidos eram maçons. Tem 14 presidentes maçons nos Estados Unidos até hoje. Uma parada que tem na maçonaria americana que não tem no resto do mundo é que ela nunca, na verdade, num período muito curto, mas fora esse período mínimo de anos, ela não teve perseguição. O maçom americano, ele era realmente Freemason, sabe? Era status ser maçom. que somos tudo é a sua. O Rosa Cruz. A história original da Rosa Cruz é que eles teriam um segredo místico relacionado com a Vera Cruz. A diferença entre Rosa Cruz e maçom é que Rosa Cruz é um maçom místico. A Vera Cruz é a cruz verdadeira onde Cristo foi crucificado. Teoricamente, os Rosa Cruz teriam a própria Vera Cruz, teriam um posse dela e teriam um poder místico dado pela Rosa Cruz. Ninguém tem a Vera Cruz inteira, né? Eles têm pedaços. Eles têm a Vera Cruz inteira. Porra, que história é? Quem acredita nisso? Ah, cara, porra, eu não... Nem, cara, nem nas cruzadas nem eu acreditava que existia a Vera Cruz inteira. Eles pegavam um pedaço e botavam no... Mas aí que tá. Teoricamente, a mãe do Constantino foi a Roma buscar as relíquias. E ela voltou com a Vera Cruz inteira. Santa Helena, né? Santa Helena. E aí, deixa eu te dizer o seguinte... Ela voltou com a Vera Cruz, não com um pedaço da Vera Cruz, com a própria. Isso é uma parada bizarra, até porque isso aí não tem jeito, cara. Isso aí é fé pura. É. Porque pensa bem, se você lembra se você tiver uma cruz da época de Cristo, pode ser de qualquer cara que for crucificado. Então, lógico, isso aí é totalmente... Até porque ela Cristo não é... Fé. É. Uma questão de fé, não, lógico. E Cristo não foi crucificado numa cruz, nem guardou depois. Ó, essa aqui é de Cristo. Cristo é um Zé Mané igual qualquer outro pra eles. Então, na época, ninguém sabia, né, cara? Tanto que os dizeis em cima da parada, Jesus de Nazaré, rei dos judeus, é sacanagem, não é... Era um deboche. Era um deboche, não era uma parada pra salvar ele. Uhum. Então a cruz dele foi jogada mais junto com as outras. Tá aqui, a cruz de depósito de cruz. E me dá um pedaço de madeira que dura 2000 anos, cara. Não tem como. Sem verniz, sem nada. Não, mas aí que tá. A Vera Cruz doeu até hoje, porque é a Vera Cruz. Porque ela é a Vera... Ah, tá certo, aí explicou, né? Agora sim. É verdade. Mas olha só. Nós temos um amigo, não sei se ainda é, mas quando eu conversava com ele, ele era Rosa Cruz. Ah, é, eu lembro. Não, ele não é Rosa Cruz, ele é a Morque. Calma aí que eu vou dar a diferença daqui a pouquinho. Mas ele falou pra mim que ele era Rosa Cruz, que ele foi aceito. Não, é a mesma linha, é a mesma linha. É porque, que foi? A Rosa Cruz original é que tem a Vera Cruz? Teoricamente, desapareceu na Idade Média, com perseguição. 1800 e Brawl, um americano fundou a Rosa Cruz, que a gente conhece, que é a Morque. E ele diz que ele fundou essa Rosa Cruz porque ele conseguiu pegar a Vera Cruz. Que está aí em poder da morte nos Estados Unidos. Porque a Vera Cruz foi enviada nos Estados Unidos para ser protegida. A classe que tudo acontece nos Estados Unidos. Uhum. Então esse cara, ele é a morte, ele não é Rosa Cruz a original. Mas o que significa a morte? Associação, blá, é porque é uma parada. Associação de... Americana de Rosa Cruz. Mais ou menos por aí, é. Tá, todos cristãos, óbvio. Não, necessariamente. Não? Não necessariamente. Não. Poder místico da cruz não necessariamente tem a ver com... Mas na verdade, pelo que me falou, ele nem falou negócio de cruz não, cara. Ele me falou outras paradas. Aí. É porque são sociedades místicas, tem outras coisas místicas. Tinha negócios místicos, conceitos de espiritualidade, de como elevar-se espiritualmente. Mas é, exatamente. Perceber isso. Que se estava dormindo e acordar e aquela coisa. Voltar pro consciente coletivo astral, e blá blá blá, exatamente. Eles são bem místicos o negócio deles. E os Illuminati? Cara, a história do Illuminati é uma história meio bizarra. Foi fundada na Alemanha, que seria, na verdade, uma sociedade secreta de cientistas. Pensadores. Pensadores, é. E eles foram prontamente perseguidos pelo governo e foram desbandados. Afinal de contas, né, se você analisar friamente, são os caras que podiam, de repente, botar ideias na cabeça da população, né, cara? Pois é, exatamente. Eles eram um perigo pro governo. Foi por isso que o governo falar e desbandou eles. Aí vem aquela parada. Um lado diz que eles foram desbandados em 1700 e blá, e assim permaneceu e acabou a brincadeira. O outro diz que eles foram pra clandestinidade e que eles estão atrás de todos esses planos de dominação mundial de não sei o que, e que eles têm impacto com os alienígenas e escambau a quatro. Foi, na verdade, tem duas histórias, são duas vertentes. Uma que ela foi fundada em 1776, se eu não me engano, e tem uma outra versão que diz que ela foi fundada em 1090 por Hassan e Sabah, que veio de uma seita ismaelita ou hashishinos. Bom, o hashish que nego fuma hoje, que vem da origem da palavra assassinos. Quem é gamer aí lembra um pouco a história do Assassin's Creed. Exatamente. E aí, na verdade, essa vertente da história de 1090, que ela chega até o Gengis Khan, cara. Caraca. Mas você tá fazendo uma salada aí melhor que o Dom Brown, cara. Gengis Khan é foda. É bem Dom Brown a coisa, mas ela, tipo assim, ela tem bastante... Ela faz bastante sentido, porque, tipo assim, ela foi... Como ela foi, chegou até a Mongólia, ela foi mais difundida lá. Então foi meio que um movimento, tipo assim, ela começou ali naquela zona ali de... Deixou a Arábia Central ali. E aí migrou pra Mongólia e depois voltou e foi parar onde é a Europa hoje. onde é a Europa, que aí nessa data de 1770, é que ela foi realmente assumida pelo povo do Ocidente, né? Mas ela, que ela no Oriente, ela já era bem difundida, foi onde inclusive eles dão dá-se o cultivo da maconha, dá-se pelos iluminados do Oriente. Então, uma seita de maconheiro. Caraca, o 3D conseguiu limitar os iluminados a uma seita de maconheiros? Caralho, você é muito louco, cara. Você é muito louco. Cara, foi no Gengis Khan, os assassinos, na puta, isso, não, é um pão de maconheiros. Cara, mas que, tipo assim, faz sentido. Total, cara. Faz total. Faz, faz. Pra você e pro seu filho de 4 meses, certamente faz sentido, né, cara? Ai, caralho. Não tem um esquema de nova ordem mundial, inclusive, que tem um jogo... Ah, você tá confundindo, mas... Não, mas aí é, Não, não, você não tá confundindo. Você tá falando de fantasia. O que a gente tá tentando traçar aqui é uma coisa mais próxima do real. Eu não tô falando de fantasia, seu alucinado. Sabe que tem outra sociedade secreta que eu não achei o nome, que surgiu em Manhattan, lá no século XIX? Se tu não sabe o nome, como é que a gente vai falar, né, cara? É que eu li que os candidatos são escolhidos a dedo. A sociedade secreta sem nome, onde os candidatos são escolhidos a dedo. Beleza, hein? Toda a sociedade, cara, teoricamente, os caras são escolhidos a dedo. Não, mas o negócio é que, cara, esses caras recrutam em escola e eu ouvi falar que eles estão no Brasil, em São Paulo. Caraca, cara, tu tá tomando parte do 3D no programa. Cara, sério? Eu tinha uma sociedade secreta na escola, que eu não disse o nome pra vocês, e o meu colégio chamava o Colégio São Paulo, vai ver. É a minha sociedade secreta, não que é você tá tua. Tentando descobrir. Não é a tua, porra. Tua não acontece nada. Essa sociedade, a vida do cara muda da noite pro dia. É, mas quem disse que não mudou, tipo, cara? O cara vira o Justin Bieber. Era um moleque que vira o Justin Bieber. Eu acho que eu vi um filme, cara, com essa sociedade secreta, do Tom Cruise. Não é aquele filme do Tom Cruise. Eu aposto que o cara, depois que entra na sociedade, nunca mais sai também. Não pode sair. Não Nenhuma pode, né, cara? Não, mas é essa, ó, tu fica de olho. Essa, os caras têm uma tatuagem na nuca da... Uma parada egípcia. É uma cruz. É uma cruz. Sabe aquela parada, aquela cruz egípcia? Cruz ansata, sabe? Na nuca. Na nuca. Se a gente vê alguém com uma cruz ansata. Não, é sério. Ele escolhe você. E tatua uma cruz ansata na tua mão. E você não pode. Tipo, você não escolhe entrar na parada. Ele escolhe você. Tu entra. A sociedade secreta sem nome. Com a cruz. Essa é secreta! Essa é secreta, mas existe! Tá vendo?